Vamos pra cima de cabeça, corpo, alma e muito estima. Expresso apreço pela dádiva que findou a dívida. Nas atitudes não agradamos, isso não apregoamos. A próxima vinda esperamos, nisso melhoramos. Palavra com preço de sangue, e o sangue a preço de pedra. Pedradas com peso do ódio de quem vive morto na terra. Somente por Deus Pai, Filho, Espírito Sagrado. Adoro, consagro a cada instante, sinto ele do lado. Em nome da glória devida, pela causa da honra perdida, a missão será cumprida, resgatar o sentido da vida. Começar com Gênesis, dividir, te fazer sorrir, mudar a diretriz, prosseguir nesse frenesi. Eu sou discípulo na garra de um triângulo, a mente é de um bom pastor. Dependo de quem me salvou no ponto mais alto do céu, no abismo mais fundo da terra. A guerra é sangue generalizada, é dependência ou queda. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Pelo sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, a volta do bumerangue lançado pelos ateus. Nações pereceram porque negaram o Criador, o escudo perderam, sofrendo na lança do opressor. Filhos da ingratidão chorarão porque largaram a mão, levar Sião ao matadouro na escuridão. Estéril rebeldia, trevas engolem o dia, doce covardia, vã filosofia. Só verdade é mentira, vilões contam com a sorte. Ladrões confiam em golpes, demônios e vem da morte. Você, qual seu suporte? Levanta, corre, vence, deita, sofre, chora, entende, sente, luta, nunca aprende, logo volta, se arrepende. E nessa terra de gigantes, almas são trocadas por meros diamantes. Nada vai ser como antes, voltamos marcados por um motivo nobre, traçar um novo norte, dependência ou morte. Declaro minha dependência, não crio resistência, renovo minha mente, reconheço a existência daquele que tudo detém, a sabedoria contém na essência. Não falo do que não vivi, pois sinto na pele a experiência de renunciar e não me guiar pelo que vejo. Confiar, pois sua vontade é meu desejo. Quiseram me assaltar, sim, a dúvida e o medo. Sobre ele me lancei e desvendei o segredo. Já nos foi dito, viriam aflições. Somos destemidos, marcando gerações. O futuro vem e cuidará de si mesmo. No entanto, buscarei primeiramente o reino. Nasce um novo dia, trazendo opções. Dependeram me juntar ao caminho onde trilham milhões. Escreva as páginas de uma história sem final. Eternamente vivo um culto racional.